Silêncio, que o réu tem algo a dizer em sua defesa. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o réu se declara culpado por ter magoado as poucas pessoas que realmente se importavam. Minha mãe, meu irmão, minha filha, minha mina e os poucos amigos de verdade. As minhas finalidades eram boas, tá ligado? Mas o modo como eu tentei efetuá-las é que foi errado. Agora estar preso aqui é a pior coisa que poderia ter me acontecido. Ironia? É um maluco que nunca tutou a própria mãe. Chegar com um estranho como eu tô fazendo hoje e dizer: ladrão, me deu ouvidos. Por quê? A parada deu errado, eu não sei o que que foi. A lança tava dada, aquele assalto era um boi. Era o velho de uma velha, fora eles e os dois filhos. Os papos já estavam aguentados na alça de mira do meu gatilho. Tinha alguém dentro da baia que não era pra tá ali. Chegou sentando o dedo, não deu nem pra reagir. Tô tentando entender o que foi que aconteceu. Tava tudo certo, de repente escureceu. Me julgava muito esperto, mas não fui o suficiente. Senti que alguma coisa atravessou a minha mente. O coração não quer bater, o pulmão não quer inflar. Tem sangue na minha boca, eu não consigo respirar. Uma estranha sensação, tem algo drenando a minha alma. Dali pra frente, cara, não deu pra manter a calma. Uma dor insuportável, uma angústia sem tamanho. Ver meu corpo aqui de fora, na moral, é muito estranho. Caído, jogado no chão, na sala da porra daquela mansão. Com zóia arregalado, um cano na cinta e outro na mão. Mas agora do que adianta grana, fama e armamento? Aqui eu tô sozinho, é o meu lamento. Eu tento gritar, mas minha voz não sai. Eu lembro que disseram que um dia a casa cai. Agora do que adianta grana, fama e armamento? Aqui eu tô sozinho, é o meu lamento. Eu tento gritar, mas minha voz não sai. Eu lembro que disseram que um dia a casa cai. Brilhou o IML e começou a remoção. Fumou necrotério na gaveta, um ladrão. Vaguei pro meu barraco, cheguei antes da notícia. Depois colou o trem pra dentro dele, três polícia. O meu pessoal tá todo de canto, olhando, pensando o que será. O que que ele fez? Aonde que ele tá? Minha filha que tava brincando, sabe, batida pra dentro de casa. Papai sempre falava que os ratos não prestava. Ô tia, é o seguinte, o Cacau tá sofrendo um assalto aí. Tem que reconhecer como necrotério, tá falado. Depois disso se abriram, se olharam e sorriram. Mas quando eu tava vivo, vindo aqui pra tomar tiro. Minha mãe desesperada, gritava, chorava. Lembrei que eu nunca disse o quanto eu amava. Meu irmão bebendo tão batido, pergunta o que aconteceu. A coroa respondeu, teu mano morreu. Com o olho cheio d'água, ele ajuda a coroinha. Dor e muita mágoa e a culpa é minha. A mãe da pequenininha, onde tá, não tô ligado. Cansou de apanhar quando eu chegava chapado. Fugiu das minhas garras, foi embora da Matias. Se mandou pra Porto pra morar com uma tia. Eu tenho esse dom de afastar quem me quer bem. Pra mim tá muito bom, mulher é o que mais tem. Minha filha, quanto inocência, coisa mais linda desse mundo. A tadinha não tem culpa, que o pai é vagabundo. Eu fiz pra minha filha o que o meu pai fez pra mim. Crescer sem ter pai é muito ruim. Que herança que eu deixei pra ajudar na criação. Uma quadrada, uma pesada, cocaína é do patrão. Mas agora é muito tarde pra dar uma de bonzinho. Aqui é muito fácil, aqui eu tô sozinho. Sem cupiche, me azedando, sem ninguém metendo pilha. Me preocupar com quem, se não for com a minha família. Lembrei de todos os planos que eu deixava pra depois. Se pá, curtir o capão, a pracinha da P2. Pequenos detalhes que entendo, te juro, guerreiro, que eu nunca liguei. E agora que eu tô desse lado, eu confesso que merda, admito que errei. Mas agora do que adianta grana, fama e armamento? Aqui eu tô sozinho, é o meu lamento. Eu tento gritar, mas minha voz não sai. Eu lembro que disseram que um dia a casa cai. Agora do que adianta grana, fama e armamento? Aqui eu tô sozinho, é o meu lamento. Eu tento gritar, mas minha voz não sai. Eu lembro que disseram que um dia a casa cai. Depois vem o velório que eu não quero comentar. Tipo assim, rapaz comum, já dá pra imaginar. Meu corpo ficou lá no cemitério Santo Antônio. Ainda não vi Deus, mas tô bem perto do demônio. Quantas vezes me disseram, cara, eu nunca escutei. Eu não dei o tiro, mas fui eu que me matei. A morte é cara dura e pega o cara pra barbada. Grana, fama e armamento, por aqui não vale nada. Quem fala alto aqui, saudade e sofrimento. Aqui eu tô sozinho, é eu e o meu lamento. No caminho de volta pra vila, passei na esquina que eu sempre ficava. Ali eu me drogava, ali eu me acabava. Mandava e desmandava, se pai eu te matava. Agora pelo menos eu não mato mais ninguém. Também morre quem atira e me mandaram pro além. Percebi que a maioria nem ligou pro ocorrido. Pensei que tava triste, que eu tinha morrido. Medo é uma coisa, consideração é outra. Eu só plantei o medo, pra eles que se foda. Aquele cara ali, eu pegava ele pra aqui. Comprei várias trocas dele, mas agora ele tá aí. Com uma cara deslavada, conta a fita da mansão. Demorou que eu sempre fui um vacilão. Na antiga puxava meu saco, babava meu ovo que nem uma cadela. Agora queimando meu filme falando de mim pra toda a favela. A malandragem é assim, vê se aprende a lição. Espero me lembrar disso na outra encarnação. Tá vendo aquela mina e o curral eu não deixei. Levaram pro esquisito, bem na hora eu cheguei. Sentei o dedo neles, um caiu, outro fugiu. Pensaram que eu tinha morrido e ela disse, ele pediu. Nem ao menos se lembrou daquela vez que eu ajudei. Lembrou só dos assaltos e dos malucos que eu matei. Então eu me liguei que tinha feito tudo errado. Zero pros acertos, nota sempre os meus pecados. Voltei no meu passado, eu com a faquinha na cintura. Não vai deixar na reta se brilhar a viatura. Se pá matava aula pra poder bater uma bola. Rainha dos baixinhos, uma latinha de cascola. Minha mãe se esforçava, ela trampava, mas não dava. Deus, eu tô ligado quanto ela se matava. Mês de julho, inverno, de calção e chinelo. Ah, como eu queria, um maratão preto e amarelo. Na espreita bem ali, pertinho da auxiliadora. Daí passou um trouxinha desses filhos de doutor. Uma faquinha de serra encostada na garganta. Não grita, não berra, porque não adianta. Peguei o que eu queria, eu mandei ir de pé no chão. Depois eu volto aqui pra pegar um pro meu irmão. A jaqueta estufada, emborrachada, grife sul. Cara, que loucura, eu sou gremista e era azul. Mas agora eu tô ligado, era o começo do final. Hoje pouco importa se domingo tem Grenal. Comecei no maratão e o final foi bem pior. Tá fim de um Mizuno, vai trampar que é melhor. Hoje as putas que eu saía só pra dar uma matada. Tão tudo bem sentada, tomando uma gelada. Algumas tão chapada, mas todas dão risada. Aqui tu encontra tudo, da cachaça até o crack. Bebe até cair, eu fumo até te dar um pá. Cara, toma nota que eu não posso tá bem certo. Até depois de morto eu tô louco pra dar uns treco. O fulano e o ciclano vão fazer uma sessão. Eu cheirei com eles, tem que ver a sensação. Cara, mesma coisa, mas que vício desgraçado. Os vivos boto presa pra cheirar com os finados. Imposto drogado, é assim que eles me chamam. Pega uma de 10 que eu vou contigo e nós cheiramos. Mas agora tu que adianta grana, fama e armamento. Aqui eu tô sozinho, é eu meu lamento. Eu tento gritar, mas minha voz não sai. Eu lembro que disseram que um dia a casa cai. Agora tu que adianta grana, fama e armamento. Aqui eu tô sozinho, é eu meu lamento. Eu tento gritar, mas minha voz não sai. Eu lembro que disseram que um dia a casa cai. Voltei pro meu barraco, fiquei só analisando. O mano sem sossego, a mãe chorando. Meu irmão se aproxima e põe um som que eu curtia. O nome é lembrança, eu escutava todo dia. Daí eu percebi, tem mais alguém aqui dentro. Não é minha filha, não era o vento. E quem é aquele cara, ele não é da vizinhança. Falava baixinho a palavra que cansa. Meu irmão tucanado pega o cano na mão. Quer sair pra rua, minha mãe diz que não. Então me aproximei, eu vi que o cara enxergava. Tirei a conclusão que era uma alma penada. A coroa pega o terço e começou uma oração. O cara saiu fora, acalmando a tensão. Mas cadê o opala preto rebaixado de bandido? Cadê a casa nova que eu havia prometido? Falei pro meu irmão fazer uns cursos que eu pagava. Menti pra minha filha que domingo nós brincava. Hoje eu sou o destaque, escuta o Sérgio Zambiari. Cara, eu já tava vivo, sem rendimento recitado.